Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Um som de alta tecnologia e sofisticação. Assim é Super Metrô, a estação do som. E o seu show em Bolete. E agora? Estamos chegando! Planeta Terra. Ele. O top DJ do Brasil. DJ Leozinho. Bora pra cima na cola do França. Tudo pronto. Tá tudo certinho. Let's play my DJ. Bora começar a descer. Everybody's going to the party, have a real good time. E quem tá solteirão, bota a mãozinha pra cima. Dancing in the desert, blowing up. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Quem é sincero, dá um grito. Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é do Baixando, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Remo, dá um grito. Nosso Matheusão chegando hoje na quadra do França Sucesso, o Universal dos Pegadores da Nike. E a galera vai doidando tudo logo, Marcinho Show. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Pente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. O nosso amigo careca aí do Hot Boys diz que a mãe tá ligando. Pente se liga. Envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Nós se vê por aí. Bora pra cima, safada. Na hora de ganhar madeirada, quero ver. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pro Leozinho. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Leozinho! Leozinho! Vamos lá, vamos lá. Na hora de ganhar madeira, é igual vou te contar. A menina meteu, é muito obrigado. E mandou um recadinho pra mim. E aí, garçom, prepara pra coxa e pro Hot Boys. E a galera e os pegadores da Nike. Tá todo mundo em doido. Para metrô, super metrô. Vai, Zane, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Super, Super Metrô. Bomba. Bota na pressão aí, Leozinho, que hoje tem o show. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina... Bota o Marcelo, nosso quarteto formado. Rodrigo considerado marido do Leozinho. E na maçã. Já só os molinhos se encontram e o bicho pega, meu irmão. Se quiser pode vir, que essa mina é parada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava, vai dar. E taca, taca, taca tudo. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, safadinhos também, Brasileiro, com a gente, um abraço pra vocês. E aí, meus safadinhos, garoto? Família Hatboy, começa a Souza ali, Brasileiro, com a gente no metrô. Um abraço especial pra vocês. O nosso parceiro Zete, da sua cane de Dragoateva, garoto. Tá com xerecão no chão, tá com xerecão. E o turrão tá no centro, garoto. Tá com xerecão no chão, no chão. Super Metrô. Metrô. Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é só. Abraço pra toda a família igual na sala, aqui com a gente na área. Que a mamãe... DJ Nando considerado e Erasmo Light. Aproveita. A filha do Barata aqui, galera. Brotando a favela, é bacana, o catrope. Tá todo mundo junto e misturado nessa sessão. A Estação do Som. Cria, pensou besteira, os amigos que é envolvido. A Estação do Som. Que é bacana, o caboclo. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que o DJ é flex. Deixa ela pensar que esquia. Deixa Deus, Deus. Vai chamar quando ele passar o pau na bora pra cima, hein, mano. Vai chamar quando ele faz. Bora, Leozinho, bora, Leozinho. Leozinho. Deixa ela pensar que o PH. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Aqui no ela pensa que o moleque é só bobinho. Mas vai chamar quando ele passa o pau na ponta do seu grelhinho. Mas vai chamar quando ele passa o pau na ponta. Bora, Brasil, sim. Dia de semana é tenso pra tu. E aproveita, aproveita. E aproveita. Tá cheia. Olha os pegadores e doidando. Tá cheia. Brotando. Alô! Pega com a tropa inteira. Aproveita que a mamãe. Olá, passageiro. Olá, passageiro. Olá, passageiros! Esse é o Super Metrô, a estação do som. Bora pra cima! Estourar, o DJ vai te estourar, o DJ vai te estourar, o DJ vai te estourar, o DJ vai te estourar. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Estourar, o DJ quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. O DJ vai te estourar. Quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima. Estourar, o DJ vai te estourar. Eu quero ver a minha produção botando tudo aqui do meu lado direito agora. O DJ vai te estourar. Do meu ladinho direito, do meu ladinho direito. O DJ vai te estourar. Agora do meu ladinho esquerdo. O DJ vai te estourar. O DJ vai te estourar. Agora bem no meio do metrôzão. O DJ vai te estourar, o DJ vai te estourar. Um, dois, três, vamos! Vai no batidão! Vai no batidão! Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão. E desce, desce, e desce, desce. Detona pra cima. Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Bona Deus! Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Quem tá solteiro dá um grito. E quem é do meu papão, bota a mãozinha pra cima, galera. Galera do papão, galera do papão. Tchá, tchá, rei, tchá, tchá, rei. Tchá, tchá, rei, tchá, tchá, rei. E quem é do remo dá um grito. Galera do leão, galera do leão, galera do leão. É assim, ó. Tchá, tchá, e tchá, tchá, e tchá, tchá, e tchá, tchá. Vem no batidão, batidão. Oh, oh, oh, ha, ha, a putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sozinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o flamengo pra aquela com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa... E nosso parceiro Francis do Braia de Brasília, Guacete. Coroa, carequinha, e o ouro, lá, de Cariatela, de Brasília, alô. Faz ela... Solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sempre assim. Hoje o que é aqui? Vem carequinha. E oh, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, ah, oh, oh, oh, ah, ah, oh, oh, oh, ah, ah, ah. Vai no batidão. Aqui é Super Metrô. O metrô chegando. Senta, senta, senta. E senta, senta, e senta, senta. Ura, que delícia! Super Metrô. Senta, senta, senta, senta, senta, vai. A pretinha tá que tá, fui ela tá que tá, fui ela tá que tá. A doidinha pra cá, a doidinha pra cá. Parceiro Bilu tá aqui, Cícia. Tá ali, Brasil, igual a gente. Um abraço, maninho. Bora, Bilu, garoto. Esse cara é sangue bom, tá aqui no metrô. Um, dois, três, um, DJ Lohan Produções. Senta, senta, senta. Pula, que delícia. Senta, senta, senta. Senta, senta. E nosso parceiro, gente, é água, tá ali, Brasil, igual a gente. DJ. Chance, aqui com a gente. E a galera do Jackson. Um abraço. Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. E as mulheres solteiras, com a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só as mulheres que não tem compromisso com ninguém, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. E as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, bota a mãozinha pra cima também. Bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima, e conta. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Quente, e hoje eu tô fervendo, e ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, puta, a caixa tá dando, vai. E nosso Marcelo Júnior! Caixa tá cá, bebida, essa língua, gente, galera! Senta aqui! aqui, tá aqui. A estação do som. O Elipe é baile de favela, que a Amazônia é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra fuder com a chota dela. Vai, Elisa Maria é baile de favela, e Brasal é baile de favela, e a Brasinha é baile de favela, e os menor preparado pra fuder com a chota dela. Vai, tá gravando? Claro, filho. Tá gravando? Netinho! Então grava lá, Um abraço pra Chica e a Risalva com a gente, obrigado a você, seu lugar aí. Aqui, ó. Esse é DJ Lohan, o mestre da portaria. Tem uma loirinha, moreninha. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá, tá gravando. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá, tá gravando. Fala, botando a pressão, Leozinho. E pra quem não sabe, hoje o nosso grande amigo Bilu Bichibu vem comemorar o seu aniversário no metrô, garoto! Fala, meu amigo curioso, se liga aí, cara! Lembra só o datão do começo ao fim! Super Metrô! Tá gravando? Tá gravando? Pop Live. Ele, minha amiga Larissa, todo mundo. Pop, então tá legal, todo mundo. Bilu é só uma torre que tá na área, cara. Fica aí, Alex e Juninho. Pra cima. Natuna. Pop Live. Fala, Marinho do Doce, pacote, cerveja aí. Pros nossos pegadores da Nike, alô, os garçons. Chega aí, que a galera tá ouvindo e doidada. O maior sucesso em Tecnomelody. Bora, Juquinha, Pichibu. Tá chegando a social dos alterados na sexta-feira, dia 26. Yeah, Oficina do Oliveira. E a equipe dos alterados aí, doidão, doidão. Vai pro Pop Live. Vai pro Pop Live. Vem pro metrô. A estação do som. Vai! Top DJ Léo. É a pressão do metrô na quadra do Fran. Vai, vai, vai. Agora chega um ligarinho, nossos grandes amigos. A galera, os amantes do álcool. Nosso grande amigo Breno também. Janinho. Meu parceiro Giovanni, todo mundo já na área. E o nosso parceiro Denilson, Max, o streamer de atitude igual a gente. Nosso Savalinho, eu sou bem na área. Só pra curtir o som, vivo bem de já já. Sorrisos por aí, você querendo ver. Fala, mexe, mexe. Os olhares me olhando. Top DJ Leozinho. Eu não duvido. Olha, meu amigo Januário, minha amiga Marlete, galera da Casa da Terra. Meu irmãozinho, nossa grande amiga Fafá, toda a galera, pode crer! Peluta que se essa galera! Cê tá aqui, mãe! Pressão, na pressão, na pressão, na pressão, mãe! Malandamente! Esse metrô é uma loucura, galera! Gosta, né, Juninho? Tu gosta, gosta, gosta! Malandamente, a menina inocente se envolveu com a gente. E sábado tem parada pro Jesus, Leozinho! Oficialmente, quem vai calar, Marinho? Me deu pé pra casa, Leozinho! Ele agora é do metrô, meu irmão! Super Metrô! Me deu pé pra casa, me mandou pra mim. Vai ser bem pra mim, vai ser bem pra mim, vai ser bem pra mim. Brasil total! Olha o marido, olha só como carinho, o nosso parceiro Alexo, o Caio, a galera do Esquadrão da Fumaça, Brasileiro Guarcês. Obrigado a vocês, irmão! É pressão! Bagulho doido, bagulho doido. Alô? Bagulho doido, bagulho doido. Caí, Leozinho, por apenas R$5. Querida aí, ó! Super eletrizante! Bora, Clemilson Curioso! Vai no batidão! Vai no batidão! Wesley é do Pop Life! Wesley é do Pop Life! Wesley é do Pop Life! Wesley. E o Leozinho agora do metrô! Agora ele é DJ de pó. Agora... O nosso parceiro careca da Hot Boy, Comercial Souza aqui, Brasil. A galera, ele vai dando seu alô. É o DJ considerado que a família consagrou. Tocando só sucesso pra fazer você dançar. Agora no Pop Live, o meu águia vai gritar. Ele agita a galera, ele faz você dançar. É o DJ considerado do estado do Pará. Tocando só sucesso e agitando o povão. Agora no Pop Live, a galera vai gritar. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Um abraço especial pra toda a galera da Tec Mania, Brasileiro e Guarcês, meu parceiro Clemilson. Tá todo mundo na Estação do Sul. Agora ele é DJ de pó. Agora ele é DJ de pó. A Estação. É DJ Mel. Lequino. DJ Mel. E o Tecno. A Estação do Som. Chega! Chega! Super Metrô, a Estação do Som. Já, já tem o quarteto formado e o Mala Sombra Gomana. Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me... Bora, Gleison, pra cima, Gleison. Ela sempre quica dedo. E o Marquinhos CD já gravando tudo, garoto. E vai de ladinho, vem devagarinho no pop e ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia. Eu vou te agarrar. Eu vou te agarrar. Tá mole, que eu vou te agarrar. Tá mole, é, que eu vou te agarrar. E deixa, vai. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, vai. Então deixa. Passando pelo taguezinho, essa toda a galera brasileira igual a gente. Os amigos da Raulan FM de Belém, tá aqui na... Ai, esse Juninho, eu tô chegando no sapatinho. E na disciplina, estoura e joga pra cima. Pra cima! E doida que o águia chegou. Parceiro Zete das Vagantes, os parceiros do Ram. Tá todo mundo igual, gente, eu me trago a ter. Em companhia do meu DJ Rodrigo Considerado, galera. DJ Zé. Nossos amantes do Algo aqui, Brasileiro, Guarzinho de Marcelo Breno, Janino, o Giovanni, garoto! DJ China, insuperável, mais que nome, é uma... Segura, amigo Luciano! Toda a galera também do Igualão Sound aqui, Brasileiro, Guarzinho, um abraço do Leozinho, do Marinho, do Guarzinho! olha só. Seguindo os amigos, Gê Rodrigo, nosso parceiro na Nachon. Bota pra cima! Super Metrô, a estação do som. Vai na batida, vai na batida, vai na batida, vai, vai, vai. O nosso parceiro Vanilson da WS Brasil, segue igual a gente, garoto! A pontaria no pistão. Um, dois, três, vai! Se não solta o brinquedo. E claro, gente, no próximo sábado, a nossa estação do som estaciona. Claro, nós estacionamos lá na Vila Bom Jesus. Tradicional festa da Parada Bom Jesus, gente. Véspera do Círio de Treco Ateua. E um detalhe: três cervejas, todo estou com Itaipava. Por apenas R$10 a festa toda, meu irmão. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Aí, ninguém segura, papai. Parada Bom Jesus. E a estreia oficial do Top Lãozinho no Metrô. E vamos assim. Quero entender o que me deixou. Vai ser no máximo da Nação, Juninho. Super Metrô. Do nosso lado, cara. Carvino da Raul FM de Belém do Pará. Vem nos dar o prazer da visita. Esse cara sangue bom sempre. Obrigado, dona Célia, você e meu grande amigo Carvino. As pessoas que assistem o Carinho há muitos anos. Pessoas que nos acompanham desde a época do Rubinho de Bragança. Obrigado, Carvino! Patrão fica ali, ó. Só. Rapaz, anal, vou te contar, meu irmão. Esse metrô é uma loucura, né? Ela diz que me ama, mas sei que não. E aguarde as novidades que não viram aí. Dia 17 de setembro no Cajueiro, Boa Esperança. São quatro novidades que tá vindo pro metrô, galera. A ansiedade aumenta cada dia que passa, viu, Lãozinho? Então prepara-se, vocês que vão junto. Não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar. E não tem dessa, nós vamos pra cima fazer na festa pro nosso bumbum. Para de brincar, procurar alguém para amar. Nosso grande amigo Glemilson, curioso, cara, da Tecmania, está aqui do nosso lado, aqui no nosso comando. E não, nós vamos ficar por aqui, a nossa chora chegou ao fim. Vai no partido. Tira você de mim, o nosso amor. Sim. Querem por um fim, querem nos afastar e tirar você de mim. Olha o Rodrigo! Amo você. O Naná já tá caçando, tô sabendo, né, cara? Eu quero só você. Eu quero só você. Você! Quero só você. Mais um! Não sou mais de ninguém. Aí, vai ter substituição. Eu sinto, eu sinto. Quando eu quero viver, mudou! Você não cuida bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Vocês. Já tentei te esquecer. You get. Mas quase enlouqueci. Bora, pegadores! Alô, meus pegadores da Mike! Tanto te fazer feliz. Esquece que passou e vem ficar comigo, amor. Se cair, a gente dá de salto e pico. Se cair no ninho, a gente dá de salto e pico. Se cair no ninho, a gente dá de salto e pico. Lua padrinha, meu pai. Bora pra cima, metrô. Versão legal no França. Super Metrô. Super. Eu sou seu coração, você me... Super Metrô. Pensa se eu me envolvo, que eu não quero discussão. Fica quietinha. Esse momento que eu vou te mostrar como eu estou fervendo. Olha o meu amigo França ali. Gosta, você fica daquele jeito quando eu vejo suas costas. Ele que queria fazer o ninho, cara. A gente entra... Ele chegou comigo, marido. Olha... Bora fazer a guarda do França da BR. Agora, sim. Na toca do metrô. O que você quiser, cara. Mas aqui é metrô, não vem, não tem pra ninguém. Te liga aí, maninho. Lá em casa, a gente se beijando e se agarrando. Quando enlouquece, o coração dispara. Você vira minha cara, aí meu corpo fica desejando. Eu sou seu coração, você é minha paixão. Marinho do Belo Iguaçu, de nossos safadinhos ali presente na área. Obrigado vocês, hein? Família Rossi, vamos! Pelos cabelos que eu sinto. Parceiro Bilu tá aqui, insiste, tá aqui com a gente no circuito, garoto. Costas. E aí, Juninho? Olha o Juninho no meio do povão, eu vou te contar, meu irmão. Olha bem pra mim, olha o amor assim. Eu adoro assim, desse jeito assim. Bastidão. Olha o Carmino aqui com a gente, garoto. Leozinho. Opa. Deixa eu mandar um abraço e abraçar toda a galera. E deixar bem claro que no dia 3 de setembro tem a tradicional festa aí, o grande baile da saudade da Vila do Cariateua. E detalhe, gente, tem aparelhagem metrô saudade na companhia do Haroldo Reis. Vai ser uma goma muito bacana, tá legal? Então tá combinado, tá convidado, Garbino. Dia 3 de setembro, Leozinho, metrô saudade junto com o Haroldo Reis. Mas se confirmado. Eita, que a família arrebenta. Bora na pressão, meu Pedro! Família BDA, Esquadrão da Fumaça, presente, obrigado a vocês, um abração! Eita, na nave, vem pra cima, ninguém! Já tem nós! Pra que brigar? Desse jeito, somos imperfeitos. Logo mais um show! Eu do outro lado, morrendo de saudade. 5 anos dos pegadores da Nike. Seu cabelo antes de dormir. É. E dizer que eu te amo. É o novo metrô. Comando nosso amiga France, Aline, a Silmara, a Mica, Micailão, Edna Elva, aqui presente, obrigado você, chegou aí. Essa galera, eu vou te contar. Viviane, batidão, batidão. Põe a mãozinha pra cima e grita. E doida, estremece, e doida, sacode, balança. Manda. I'm in Miami, bitch. Comemorando o aniversário hoje, meu parceiro Milo Vigibu. Se liga aí, ó. Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima agora, vai. Quem confia em Deus, bota a mãozinha pra cima. Quem é filho do Papai do Céu, bota a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Eu vou no rei. Vocês vão no rei. Eu vou no rei. Vocês vão no rei. Ei, rei. Ei, rei. Joga a mãozinha direita. Segura, segura, segura. Joga a mãozinha esquerda. Segura, segura, segura, segura. As duas, segura. Agora bate na palma da mão. Agora bate na palma da mão. E a nossa galera de Tracoteu aqui, Leãozinho. Pacote de cerveja pro Hot Boy, meu amigo careca aqui na frente, Totó! E aí, Nando da Iguana, Saúde Brasileiro, igual a gente, garoto, obrigado a você! E aí, Netinho, saudade, meu DJ! Saudade de você, meu irmão! Tenho só um barco pra poder decifrar, meu amor! Super Metro! As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco o teu carinho pelo... Luiz, amante do áudio, meu amigo Breno, do Beno Juninho! Companhia do Giovanni, valeu! No estado do Pará, espaçonave do som, já vai decolar. Que comando é Wesley e DJ Jumar. DJ Jumar! Um, dois, três, oi! Ai, ai, ai... aniversário dos nossos pegadores da Nike é sucesso! Super Metrô! E aí, doutor? Pacote aqui, ó, na minha direita, rapidinho aí. A galera do Hot Boys, meu amigo, galera e toda a galera, rapidinho, por favor. Tchurinho aí! A pressão do metrô é assim, ó. E sábado é parada, bom Jesus! Os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no clube Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Dance no Ipanema, os pegadores e o metrô são chegando. Atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores. Atenção, senhores passageiros. Você chegou ao seu destino certo. Super Metrô. Metrô. A estação do sol. Vamos lá, DJ Leozinho. Alô, Top DJ Leozinho. Chegando, preguiça. Eu vou dançar. Sabe que perdido, novinha? Cê é novo, hein? Pega descendo que subindo é bom da mão. Bora pra cima, com a lupa sem fiação. Marinho. Ela termina comigo, não se aguenta e volta. É de mim que ela gosta. É de mim que ela gosta. Briga, xinga, paz e... E um detalhe, coroa. O moleque ainda nem chegou, o som começa, ele já vai dançando, vai se requebrando. Eu vou te gozar! Essa é a onda, cara! Sei que eu era assim, tão querido e gostoso. Quem amor eu tenho mais, quem quiser que corra atrás. Não pensei que eu era assim, tão querido e gostoso. Quem amor eu quero mais, quem quiser que corra atrás. Marinho, Bilu, Texissa. Tá aqui, Brasil, igual você, Jovem Narciano. Vacilou. E aí, Bilu? Tá aqui, meu irmão, senta tá aqui, ó. Aqui, no Super Metrô. Olha o Marcinho. Alô, Marcinho. Que estrutura é essa, Marcinho? Vou te contar. Super Metrô. Novíssimo metrô, a estação do som. Esse super metrô é pai d'égua. É. Ela termina comigo, não se aguenta e volta. É de mim que ela gosta, é de mim que ela gosta. Hoje tem o show envolvente do metrô. Mas, né, cara, pode crer. E o seu show envolvente. Ela se arrepende e chora, ela se arrepende e chora. Não pensei que eu era assim, não quero. Quer amor, eu tenho mais. Quem quiser que corra atrás. Não pensei que eu era assim. Não quero. Nosso amigo Nana Show. Quer amor, eu quero mais. O homem que tá de camisa de zebra, toma-te. E vacilou agora. Tá com saudade, tome o corre. Vacilou. Nosso grande amigo Carmine, minha grande amiga Dona Sária. Meus amigos da Ralan, temos de Belém do Pará. Que prazer desses caras aqui, irmão. Carmino é velha guarda da família. Esse já conhece há muito tempo a empresa, cara. Obrigado, Carmino, pela visita, meu irmãozinho. Tem realmente uma história muito grande junto com a Aparelhagem do Metrô e também com todas as nossas aparelhagens do Nordeste Paraense. O cara que tem uma história muito pai d'égua é o produtor da Rádio Raulão FM. A gente tem um carinho muito grande por ele. E hoje, pra gente, é motivo de muita felicidade pelo aqui visitando a nossa estação. A estação do sol. Curti, se duvidar, eu puto de novo. Só pra você deixar de besteira. Só pra você parar de falar. Abra cima, considerado. Eu tô numa relação e não. Vamos junto, cara. Prisão. DJ, né? Tira o saudade, meu brother. Direito de mim. Ele e o Bilu da insista da linguagem. Eu tô numa relação e não em uma prisão. E também o nosso parceiro Clemilson, né, meu irmão? Vamos te conversar. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Hoje tem o show do metrô. Fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Tá do lado da patroa, é, cara, só na manha. Todo mundo de olho, toma, tio. Arrebenta, Leozinho. Aí chega no forró, quero pra saber quem é. Quem ganhou o apelido de dono de cabaré. Vai, chega no forró, quem ganhou o apelido de dono de cabaré. Pra cima! Chega no forró, quero pra saber quem é. Quem ganhou o Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho. Leozinho. Leozinho. Leozinho. Leozinho. Leozinho. De cabaré. Os hoje. Apelido de dono de cabaré. Vai, vai. Isso é pra ele na nossa unidade móvel. Ninguém na nossa. Beleza, beleza. Um abraço, meu grande amigo Armandinho. Tá aqui presente comigo hoje. Abraço com muito carinho. Você, amigo Valdeci da KG Vidros. Um abraço, Valdeci. Já já deu show, filho. Já deu show. Pra cima, pra cima, pra cima. Vai, Já tem o som do melão! Chega de saber quem é que ganhou o apelido de dono de cabaré. E quem ganhou o apelido de dono de cabaré. Tô namorando todo mundo. Tô namorando com cedo. Mas é aquele... Meu amigo quer pôr em toda a família por ali, cara. A galera do Taíra. Olha o meu amigo Antônio reunindo. Pode crer, cara. Um abraço pra vocês. Ui, safadão. Um verdadeiro rachinha, né, cara? Vagabundo, safadinha, elas gostam. Só 1% vagabundo. Ei, ei, ei, ei, ei. Bora pra cima, Rodrigo Herão. Abra a porta, puxa. A luz de velas pra elas. Vamos dar virote, vamos dar virote, hein, menino. Um abraço especial pro nosso parceiro DJ Nando, DJ Renato do Pará, toda a galera igual, gente, da Iguana Saúde. Essa aqui é a tua cara. Um abraço especial pra você, sobre brigar no garinho. Isso aqui no som do metrô. Esse seu cabelo. E aí, meu amigo garoto, como é que tá você, meu garoto? Te liga nessa aí, ó. Topilãozinho marido. Nosso grande amigo da Machão e Rodrigo Quartinho que tá mandando ver aí, ó. Quero você ser vagabundo. Super. Ô, oh, saudade de casa. Passou, passou, passou, vira. O nosso amigo Careca, por gentileza, aqui próximo ao nosso comando, tá certo? Você pra você fazer o chamado aí do nosso próximo prêmio do Bigão, tá legal? Alô, Careca! Mas não esquece dele. Chega aí que após o Bigão tem um show do metrô. Isso não é defeito, mas desapega logo, que tu ainda tem jeito, compra um saco de super metrô. O DJ Nando da Iguana Saúde, por gentileza. Rapidão, rapidão. É demais uma. Chega aí, Netinho. Poxa na cachaça. E para de chorar. E bota, bota, bota a bola. E bora beber, bora beber. E bora. Alô, Netinho, saudade não. Chega rapidinho, meu brother. Rapidão. Rapidão. Especial para o nosso parceiro Edinaldo, o DJ Elenilson, considerado, galera de Tracoteu, um abraço igual a vocês. Obrigado a vocês, Soninho! E você tá carente, tá chorando por ele. Você tá tomando todas, mas não esquece dele. Fala, Juguinha! Juguinha Bijibu e Adina Bijibu, toma! A desapega! É, mano, é só, mano! Que tu ainda tem jeito, compra um saco de gelo. Escapa de coco, vai tomando uma, duas, três até esquecer. Isso é pra quem assiste, nosso parceiro, nosso brother. DJ Netinho, saudade. Aparelhasse, metrô, saudade. Hoje fazendo aquela visita especial. Em resenha, hoje com a gente, marido. Oi, Netinho. É.